Faz medo, faz dor, faz ódio, faz amor. Não, amor não existe. Faz do além, faz de pura crueldade do sangue derramado. São apenas vozes, mas vozes que muitas vezes fazem parte de nossas vidas. Vozes. Muito louco, irritado, sempre contra os inimigos. Minha voz bomba sonora que estoura os ouvidos. A voz do favelado, a voz do necessitado, a voz dos oprimidos, dos humildes desempregados. Ouvidinha mó estranha, que bagulho mó doidão. Moleque de 13 anos, querendo ser bandidão. O ódio, a solidão, e vivendo de migalha. Os mano que tortura, que desconta a sua raiva. Atravessa, desmiola, cara toda ensanguentada. De colete a prova de bala, sempre firme nas metralhas. Escopeta, as PT, as rajadas de fuzil falo. E o corpo esquartejado com os pedaços no matagal. Voz, voz de medo, voz de dor, voz de terror. O eco da quadrada, mais um corpo derrubou. A voz do grito, choro, que sangrou e agonizou. Cusão que vacilou, então, clique, clack, bom. Voz, voz de medo, voz de dor, voz de terror. O eco da quadrada, mais um corpo derrubou. A voz do grito, choro, que sangrou e agonizou. Cusão que vacilou, então, clique, clack, bom. Lá vem a voz de dor, que enterrou, que sepultou. Reagindo ao assalto, morto com tiro no olho. Mas que merda, é normal. É o nosso cotidiano, cemitério sempre cheio e muitas famílias chorando. Os porco é que foge e as famílias é que chora. Funerária falta caixão para tanta gente morta. Nos assaltos estelionários, homicídio qualificado. Latrocínio, peito aberto com as coxas atravessadas. Granada, gás de pimenta e também bomba relógio. Vai sentir realmente o que é chamado de ódio. O que derreta do peito, que impede o coração. O que faz explodir o governo com canhão. A voz da crueldade tá invadindo a cidade. Prepara aí político pra mais uma perversidade. Rasgando as tuas veias, o sangue vai esguinchar. Voz de arrependimento, não adianta suplicar. Voz, voz de medo, voz de dor, voz de terror. O eco da quadrada, mais um corpo derrubou. A voz do grito, choro, que sangrou e agonizou. Cusão que vacilou, então, clique, clack, bom. Voz, voz de medo, voz de dor, voz de terror. O eco da quadrada, mais um corpo derrubou. A voz do grito, choro, que sangrou e agonizou. Cusão que vacilou, então, clique, clack, bom. Chorou, suplicou, arrependido se ajoelhou. O verso agressivo que arranca os teus miolos. Que critica, que te afeta, atinge moralmente. Que rima sanguinariamente pra invadir sua mente. Anda de carro blindado, todo lado escoltado. Se caga todo de medo quando vai ser atravessado. Bazuca mira na cabeça, tua mãe. Só tristeza te cortam aos pedaços e deixam que apodreça o dão. Pros pitbull sem pena e sem afeto. Ou então te enterram e te tapam com concreto. Voz maligna que te busca não tem voz de amor. Apenas voz de rancor, de vingança pervencedor. O demônio te guiou pelos pecados que causou. Explorou gente inocente, agora teu fim chegou. Voz política, voz corrupta, vão queimar no inferno. Voz da Bíblia, voz de Deus, a voz do ser eterno. Voz, voz de medo, voz de dor, voz de terror. O eco da quadrada, mais um corpo derrubou. A voz do grito, choro, que sangrou e agonizou. Cusão que vacilou, então, clique, clack, bom. Voz, voz de corpo derrubou.